que eu me sinto em Atlanta. Quem me hurt? Não tô afim da planta. Bebe no merda, como que levanta? Wow, wow, wow, wow, wow. Ligo pro meu bro, na minha blunt jogo remédio. Pensa nem vim é minha dor. Indo do chão pra passar o dirt. Levo na bolsa pra onde eu for. Pra quem me atrasa meu dedo médio. Só pra isso tô a seu dispor. Por isso, go, go, go, go. Merda com essas. Mexe na bunda em meio ao que? Nessa vivência fica louco. Mano, é sério, não me estere. Às vezes me levam outros tempos, outras ondas. Sério, não me estere. Às vezes me levam aonde começou. Mano, é sério, não me estere. Às vezes me levam outros tempos, outras ondas. Sério, não me estere. Às vezes me levo aonde começou. Bom gênio, te concedo um desejo. Não vai ter que pagar, né, varejo? Ou não? Derrubo um por um, eu já prevejo. Double cup na minha mão, eu já despejo. Só vejo meu inimigo no espelho. Vejo quem me trata com desprezo. Dá licença, bro, nem te conheço. Não tamo liso, nós paga esse preço. Sem dar vacila, eu te tiro do eixo. Noite de toxi, pergunto how. Deixo meu up, loss, igual pinball. Ainda se pergunta como, hey, pra onde fomos? Cheio de papo em lenga-lenga, não te aturamos. Quando é preciso, eu tô com as lendas. Aulas e planos, atrás do certo. Cinco ampliando. Mano, é sério, não me estere. Às vezes me levam outros tempos, outras ondas. Sério, não me estere. Às vezes me levo aonde começou. Mano, é sério, não me estere. Às vezes me levo outros tempos, outras ondas. Sério, não me estere. Às vezes me levo aonde começou.